10 da noite, Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul. O nosso navio acabou de aportar aqui no Rio Jacuí e esse é o Contrabando, está no ar. Lá, na Rádio Caruncho FM Livre, né? E hoje os marinheiros e piratas, né, aqui aportados na nossa Rio Jacuí, vão falar um pouquinho de um monte de coisa, né? Um monte de merda, é, um monte de merda, talvez. Sobre um monte de coisa, mas como tema principal, alguma coisa aí sobre educação, Natal, né, alguns eventos aí que vão rolar aí na cidade. Como é que a gente pode furar aí o bloqueio quando nós estamos, né, em um ambiente onde não se pode acessar as mídias sociais. Chega de atmosfera controlada, né? Chega de atmosfera controlada, né? É um programa anarquista, né? Então, por isso. Né? Então, bote aí o seu chapéu de corsário, a sua perna de pau, bota um tapa-olho aí, né? A mão de gancho, aquela que não mão pode de... faltar, né? É, a mão de gancho, mas não pode coçar o saco, né? Senão dá problema, né? Contrabando, Informação e Pirataria é um programa que reúne o pessoal da Casa Pirata aqui, né? O que é a Casa Pirata aí? Casa Pirata é um lugar, né, onde se trata um monte de coisas, se trabalha muito, se ganha nada de dinheiro. Ainda bem. Tá? Se ganha nada de dinheiro aqui, mas que tem o objetivo principal de ser algo subversivo. Atacar a hegemonia, né, instalada em nossa cidade. É, hegemonia é um negócio impressionante, né? Porque é um povo com uma cultura tentando sobrepor os demais, né? É, não diria nem um povo, né? Diria... uma minoria. Uma minoria absoluta, né? Que tenta, de alguma forma, conduzir, não o povo, a boiada, né? Me lembra muito o Zé Ramalho. Vai rolar o Zé Ramalho depois, então tá. E é aquela coisa do 1%, né? É, 1% ou meio, eu acho, né? Será que chega a dar 1%? É, eu acho que no geral, assim, acaba dando 1%, né? Se juntando os filhos da puta que querem ser 1%, dá 1%, né? É, tem um pessoal que anda pendurado, vai virar 1%. Cheio de prestação aí, financiamento, né? Abre o porta-luva do carro, assim, que tá financiado, isso aqui é aquela penca de carinha. É, carrinho financiado em 120 parcelas. Mas agora tá fácil, né? É fácil. Qualquer vagabundo aí chega e consegue um carro. Vai ali agora, nessa época, tu consegue um carro com 60 dias, né, de prazo pra pagar primeiro. Então dá pra passar janeiro e fevereiro na boa, depois entrar. De carro novo. Anda no bobódromo ali da 7, tá? Sim. Né? O bobódromo é um negócio impressionante, né, cara? Impressionante. Eu ando por ali, cara, dá vontade de puxar a cimitarra, assim, sabe? Dar comida pros tubarões, assim, cara, porque é impressionante, assim. Eu não consigo compreender qual é a lógica, tu entende? Porque, assim, ó, é um monte de homem, né, encostado na parede, tomando cerveja quente, né? Porque é calor, né, velho? Então tu fica tomando uma cerveja quente. E mais um monte de barbado dentro do carro, sem camisa... Não, sem camisa, porque eu não sei qual é a lógica de tu andar sem camisa, né? Não sei se é pra esfregar um no outro, não sei qual é a guerra, pode ser, né? Pode. Sem camisa, com um latão, com a mão pro lado de fora, um latão de um lado, um cigarro do outro, passeando no bobão. Eu passei de bicicleta num domingo desses ali, e as pessoas não ficam só na calçada, elas ficam na rua também. Na rua. No lado da porta do motorista, assim, sabe? Sim. E com isso, o coitado do ciclista, ele não tem muito pra onde ir, né? Ou ele para e pede com licença para os caras saírem dali, daquele espaço que seria ideal para uma bicicleta passar, ou ele entra para a pista junto com os carros, e aí já viu, não, né? Mas bicicleta não é para andar na rua. Ah, é? Não. Rua pra carro, pra bicicleta, né? É. Tá atrapalhando os caras. E pro busão também, né? Bem busão. Importante. Mas na Seat não passa o bus, né? Ainda bem, né? Não, ainda bem. Ainda, ou ainda não passa. Talvez passe. Não, mas passa o pequenininho que ele passa, né? O businho. É, o urubuzinho. O businho passa, não passa o busão. E então o contrabando vai tentar quebrar um pouco essa corrente, né? E porque chega essa época de final de ano e fica todo mundo louco, cara. Vai todo mundo pra sete ali. Vai ver, já tem um monte de idiota aí com toquinha de Papai Noel no Twitter e no Facebook. Tá cheio. Né? Porque esse climão tosco de Natal aí... Clima de Natal eu acho muito gozado, porque as pessoas... Todo mundo que tu fala, né, elas dizem que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tô pelado, não sei o quê, papapá, tô endividado, não sei o quê. Mas os caras andam que nem maluco na Rua 7, né? Chega de se bater, né? Esses dias eu tô parado ali, segunda-feira, tu via assim, as pessoas iam e voltavam mesmo, sabe? Lunático, assim, não sei o quê, vão e caminham, olham, entendeu? E passo com uma sacola, mano. Quem acredita, eu também nem sei se as pessoas acreditam em Natal, acho que até nem acreditam em Natal, acho que só compram. É. Acho que não tem uma questão religiosa envolvida mais na questão do Natal. Mas já teve? Já teve, né? Ah, Deus já teve. Sim. Já teve. Pensei que era só da Coca-Cola. Uma vez já teve. Tinha todo um clima por trás, antigamente, nascimento de Cristo. Não, clima por trás é legal. Clima por trás, claro. Alguém tem que ser comido, né, velho? Mas aí tu tinha todo um, não, um entourage, sim, e tal, pá, Cristo, não sei o que, igreja, não tem mais nada disso, né? Então eu acho que as pessoas deviam pelo menos fazer o seguinte, comprar alguma coisa e doar, né? Pô, era uma boa, né? Fazer uma campanha de doação. Cara, esse climão tosco de Natal, ele me irrita totalmente, assim, esses dias eu entrei num dos poucos prédios que tem elevador aqui na cidade, e tinha uma porra do enfeite. Não, tinha uma porra de um enfeite Natal dentro do elevador, cara. Sim, tá certo. Né? É Natal, né, velho? É que tu ficou muito tempo no mar, tu não sabe que nós estamos em dezembro agora. Foi de Natal, cara. E, não, esse clima de consumo, assim, porque é um clima de consumo, né? É, um clima de consumo desenfreado. É, tem pessoas, assim, como a minha mãe lá, a Dona Pirata... Ela, nesse exato momento, ela deve estar pensando o que vai ter na ceia de Natal. Sim. Já deve estar morrendo de ansiedade, pensando que tem que pintar a casa, porque as pessoas têm que pintar a casa pro final do ano. Tem que pintar a casa. Tem que pintar a casa, tem que cortar a grama. Arrumar, fazer um não, ajeitadinho e tal. Pra ficar bonitinha a casa pro Natal, né, velho? É que tu anda só de navio, né? Sim. Tá ligado em casa. É porque. Deus gosta das coisas bonitas. Bonitas. Verdade. Não gosto de pobre, né? Gosto. Então, eu já ia dizer porque as crianças nas propagandas é tudo loirinha, de olho azul, assim. Só que faltava ter negrinho, né? Aquela coisa, propaganda, né? Esse cara não vai consumir, né? Vai ter que consumir, né? Quem é que consome? Loirinho, né? Bonitinho, olho azul, papapá. Esse aí consome. Eu acho. Mas essa história da ceia de Natal é fantástica, porque a gente pensa assim, né? Lá na minha casa é a mesma coisa, né? Então já tem toda uma discussão travada sobre o que nós vamos fazer no Natal, o que nós vamos fazer no ano novo, né? Aquilo fica xaropendo, né? Gastando, né? Vamos fazer lombinho, vamos fazer não sei o que, vamos fazer frango, não, vamos fazer peru, vamos fazer chesta. Acho meio brabo, né? Eu acho que esse clima de Natal bate totalmente errado. Sou meio contra isso. O que eu acho de Natal. O que eu acho interessante no Natal é que reúne toda a família, enche a pança e depois briga. Não, e enche a família, enche a casa da família das pessoas que não se gostam, né? É. E todo mundo diz assim, puta que saco Natal, dá, tem que convidar, né, o fulano lá, para não suporte. Não tem clima nenhum pra Natal, né? Eu sou também uma bosta. Mas tem que se aturarem, né? Que eu fico, assim, abismado, é o tal do amigo secreto no final do ano. Porque, primeiro que o conceito de amigo é... Eu, como sou pirata e vivo no mar aí, amigo pra mim é aquele que ajuda a empurrar um cadáver pros tubarão, entendeu? Claro, esse é o amigo. Esse é o amigo. É isso aí. Aí agora as pessoas lá que nem se topam direito, estão de saco cheio o dia inteiro no trabalho com o outro, assim, aí tem que dar um sorriso e trocar presente do I-99. Não, não, pior, né? E aí tu tem que falar bem do cara, né? Tem que bah, meu amigo secreto é um cara maravilhoso. Secreto. Uma pessoa maravilhosa. Eu prefiro, os inimigos declarados. Né? Não, é amigo falso, não é amigo secreto. Não. Os inimigos declarados é melhor. Cidade secreta, né? Mas a cidade fica bonita, né? No Natal. Com a decoração. Sim, com a decoração, né? Natalina. Nas praças, né? Fico muito, né? Eu acho que compra, sabe? Se eu fosse promotor de justiça, né? Eu certamente ingressaria com uma ação civil pública e crime ambiental, né? É. Ou patrimônio histórico. Claro. Não, um troço horrível. Nossa. De extremo mau gosto. Deve ter gente que gosta, porque tem um monte de babaca assim que vai pra. Vou lá no Chateau d'Or. E aí tira fotinho do lado das. Não, e tem uma outra classe. Das estalpas. Tem uma outra classe de imbecil que vai pra lá tocar violãozinho segurando vela e tal, sabe? Os Emaús da vida. Assim, ah, sim, também. É, esse pessoal fica aí, fica ouriçado no Natal. Sim, assim, né? Sim, tem toda essa questão religiosa, né? Envolvida nisso. Eu acredito em Deus, mas eu te sacaneio. Não sabe, mas eu sou cobro um dízimo. Eu te cobro juro. Mas sou cristão, né, cara? Sou católico, etc. Sei eu, claro, qual é a religião do cara, né? Não, isso é muito bonito, edificante. Chega assim nessa época aí. Então, um camarada nosso aí até que botou um troço no Facebook, depois tu dá uma olhada, que ele botou: por que eu acredito em Deus? Ah, é? Você acredita em Deus? E aí tem um monte de coisinhas. Esses dias eu vi um negócio muito legal lá da Associação Brasileira dos Ateus, atea.org, que fez assim: somos todos ateus com os deuses dos outros. É verdade. Não, mas tá toda essa polêmica aí agora, né? Por exemplo, da liberdade religiosa. Essa questão aí dessa campanha que tem para tirar os símbolos religiosos de dentro das declarações públicas e etc. Né? Símbolos religiosos não, símbolos católicos. Né? Claro. Na verdade é católico. É, né? E é uma coisa muito interessante, porque na verdade... O Estado é laico, né? O Estado é laico. Né? Mas o que é mais interessante nisso é que os outros credos, eles também são contrários. Eles querem, não importa, eles que tem alguma coisa ali que fica ali. Pior? Nossa, que bizarro. Li várias manifestações nesse sentido. Sim. Xingo as pessoas que defendem o Estado laico, etc. Né? E pessoas que dizem: ah, tá, mas então tu quer tirar Jesus Cristo do Rio de Janeiro? Tem uma coisa, tem tudo a ver com a outra, né? Cícero, lá do interior do Ceará. As crianças lendo a Bíblia na sala de aula, no começo das aulas, é igualzinho ao Rio de Janeiro com o Cristo Redentor em cima do mundo. Igual, né? A mesma coisa. Uma coisa que eu acho engraçado é nos Trapalhões, segunda-feira, 8 da noite, ali na esquina da Andrade Neves com 7 de setembro. Tem aquele programa Os Trapalhões Tem um programa Os Trapalhões. Produzem várias. Até um parênteses, né? Produziram várias leis incondicionais e publicaram hoje no jornal. Várias leis incondicionais. Eu olhei prioridade administrativa. E aí eles leem lá a Bíblia, né? Antes de começar Os Trapalhões. Nem porque. É o Estado é laico? Tem que ler. Laico. Né? Eles não sabem o que é. É lacaio. O Estado é lacaio. Para quem não sabe o que é o Estado laico, porque tem gente aí que de repente está ouvindo e não sabe direitinho aí o que, não, que é. A questão do Estado laico é que não existe uma religião oficial. Na verdade, o Estado brasileiro, ele diz que todo mundo tem direito a ter a sua religião ou não ter a sua religião. Defende-se qualquer religião, inclusive aquelas pessoas que não têm nenhuma religião. Não tem religião oficial, por exemplo, que nem tem no Irã. Por exemplo, é uma religião oficial. O Estado se confunde com a igreja. O poder secular e temporal é um só, né? É um só, é medieval. É, totalmente. Totalmente. Nós estamos na pós-modernidade. Há quem diga. Porque... No Brasil, não. No Brasil, nós não entramos. Eu ouvi uma vez, pirata por aí, numa dessas viagens em alto mar, que do período romano até agora, o ser humano em si, ele evoluiu muito pouco. Ele conseguiu evoluir tecnologicamente e tal, né? Mas como indivíduo, como ser, ele não cresceu. Tem até alguns caras que refutam essa teoria, né? Como o Francis Fukuyama, que escreveu lá O Fim da História e o Último Homem, dizendo que o democrata era o estado mais elevado do ser humano, que com a queda dos blocos ideológicos a democracia se tornaria a coisa mais suprema, né? E, enfim, o ser humano chegaria à sua união. E ele foi contestado pelo Samuel Huntington, um escritor também. Rolou essa briga aí na Foreign Affairs em 91. Ele disse que não, que o ser humano não evoluiu porra nenhuma e que ele só estava unido nessa guerra entre os blocos ideológicos porque eles eram muito grandes e podiam esmagá-lo. Exatamente. Mas com o fim dos blocos ideológicos, eles voltariam às suas questões territoriais, as suas questões religiosas e os seus conflitos internos. E dito e feito, né? Teve aí Bósnia-Herzegovina, Chechênia, e agora essa nova cruzada praticamente aí, né? Contra o terrorismo invisível, né? Sim, sim, contra o Islã. É impressionante como existe em muitos momentos essa mistura, né? Da bancada evangélica, do partido lá só de pastor, não sei o quê, né? E ainda dizem que o Estado é laico. Não, o grande interesse é o capital, né? E a religião, ela sempre teve aliada ao capital. Tanto isso, e até porque a cruzada, né, se tu analisar de um outro ponto de vista, era o quê? Que os estados socialistas, eles eram ateus. No fundo, existia uma divergência religiosa, não só ideológica. Nada, mas sim de religioso. E aí quem ajudou a combater e acabar com o comunismo no mundo agora agrega os movimentos sociais, né? Agrega os movimentos sociais. Agrega os movimentos sociais. Ah, esses dias eu estava lendo um artigo numa revista, né, sobre a questão da modernidade líquida, né? Sim. Não é isso aí, né? É. Mas na verdade no Brasil a gente não tem muito bem essa compreensão. Não, é porque é difícil o brasileiro ter essa compreensão da modernidade, da pós-modernidade, da modernidade líquida, porque ele não lê Baudrillard, não lê Vátimo, não lê Deleuze, não, né? Então fica difícil, né? Fica ruim. Porque ler historinha da Mônica aí não dá, né? Não dá. Não, e na verdade, há por parte da sociedade brasileira, né, eu tive um professor, chamava-se Vará. Tá? O Vará, uma vez, disse o seguinte: o grande problema do Brasil é que nós não tivemos sangue. Então sempre foi, a história brasileira, ela é, digamos assim, construída em consensos, entre aspas, feitos pela burguesia. Ah, então lá, quando nós... agora né, o playboyzinho vai declarar a independência do Brasil. Ah, ele pegou uma espadinha, declara o Brasil um país livre, não sei o quê, mas nós continuamos o quê? Vivendo o quê? Ó, monarquia. Ah, aí quando nós fomos fazer a república, pegaram o coitadinho do marechal lá, velhinho, 90 anos, botaram ele em cima do cavalinho. Um rapazinho pegou uma espadinha, levantou ele na república. Então, foi sempre consensos, né? E aí a gente sempre viu, período de democracia, ditadura, mas sempre que a gente rompeu as ditaduras e entrou nas democracias, foi porque quem estava ali no poder não queria mais. Para não perder tudo, vamos entregar um pouquinho. Teve ali... E a sociedade sonha, e esse é o grande problema da população, que ela imagina que um dia ela vá com o seu próprio trabalho, o esforço do trabalho, né? Se tornar um grande burguês. Vocês não sabem que a burguesia é hereditária. Sim. Entendeu? Não é à toa, né, que os burgueses chamam as pessoas de novos ricos. O que, que é um novo rico? É um preconceito ativo. Que duro. Óbvio, tu não é 400. Nada, é um emergente. Né? Mas o que, que significa o emergente? A qualquer momento eu vou pegar minha mão e vou te afundar de novo. Entendeu? Tu tem que comer o resto que eu como. Isso nós vamos discutir várias vezes aqui, né? Ah, não tenha dúvida, porque é impressionante como as pessoas têm a falsa ilusão, né? É uma falsa ilusão, de que o trabalho, e eu tenho pra mim que trabalho é igual escravidão, né? Um patrão ali com um chicote na mão, te dando nas costas, te cobrando por mais valia. Né? Pra um negócio que ele não tem capacidade de produzir sozinho. Para um negócio que ele depende principalmente do teu conhecimento para desenvolver as atividades, e ele está ali só para recolher o lucro que tu gera para ele. Exatamente. Né? E as pessoas acham que vão... Eu vou ser igual, hein? É. Nunca. Mas o sonho das pessoas não é passar no concurso público? Ah, não, isso me dá coceira, isso me dá coceira. O vamos, sonho das pessoas é vamos até rolar um som agora, então, para quebrar um pouco aí esse clima. Você está ouvindo aí o Contrabando, Informação e Pirataria na Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul. Como é que ouve a Rádio Caruncho, Marujo? Ah, a Rádio Caruncho você ouve assim, ó. Você pode entrar num blog, no blog tem o site da Defender, né? www.defender.org, né? .br. Tem o www.juliomafus.blogspot.com. Tem o Fim da Várzea, blog do Fim da Várzea. findavarzearock.blogspot.com. Dá para ouvir no ciclo ativado também. Ciclo ativado da bicicleta, cicloativado.org. No Cinezine, que é o Cineclube. Depois a gente vai falar sobre ele aqui. cinezine.com.br. E se você quiser ter... Meta social? Meta social, bem importante. Meta social. Que é a Casa Pirata, inovaçãosocial.cc. É. Você sabe por que é ponto .cc? Outra hora a gente vai contar o que é ponto .cc. É, então tá, vamos rolar um som aí e daqui a pouquinho a gente volta. Hasta el morir con petróleo y dinamita. Estamos aqui na Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul com Contrabando, um programa de informação e pirataria. É, agora que a gente já tomou aí um hidromel, um rum, molhamos a palavra aí, espero que você em casa também esteja degustando essas delícias do mar. Exatamente. Né? E se você não carta ouro. E se você não colocou ainda o seu chapéu de corsário, o seu tapa-olho, por favor, vá até o Rio Jacuí, procure o nosso barco. Exatamente. Né? Estamos lá, espera de vocês lá. E prepare-se. Bom, a gente parte agora para o nosso grande tema da noite, que na verdade esse programa está aberto à participação das pessoas que utilizam a Casa Pirata aqui. Se você não sabe como chegar na Casa Pirata, você procura uma garrafa que tem um mapa dentro. Isso. E aí você chega aqui na Casa Pirata. Deve estar tirado em algum bueiro. É. As pessoas tiram as coisas pela rua, né? Ah, sim, é. Descartam papel no chão, tudo, né? Chão, é. Isso é uma questão de educação, né? Então era para ter vindo a Marujinha, né? A Marujinha era para ter vindo, mas não deu para vir porque tinha problema de aula e tal. Estudar é um saco. Estudar é um saco. Então, pior ainda é ser obrigado a estudar. Pior ainda, eu acho, é você não querer ir para a sala de aula e nem o professor. Nem o professor, que é o que acontece, né? Mas o professor te obriga. Porque ele é tão ruim, que a única forma que ele tem de fazer o aluno ficar na sala de aula é ele fazendo chamado. Sobre isso nós podemos discutir, né? Por que os professores fazem chamado? Porque a aula é ruim, né? A aula boa, o professor não precisa fazer chamado. É verdade. Entendeu? Eu não sei se eu dou uma aula boa lá no navio, entendeu? Mas eu faço chamada no navio? Não faço, né? Os marinheiros estão ali, né? Vão assistir a aula. Porque se a gente for parar para pensar... porque eles não tem como fugir, né? Eles vão cair no mar. Né? Mas é que o mar também, às vezes, está cheio de piranha. É bom ir na aula. O que eu vejo é que a educação ela se tornou algo muito formal, né? Muito careta. Assim, e ao mesmo tempo ela não consegue ser formal o suficiente para formar alguém. Eu acho que tem um problema de lógica, né? Na verdade, talvez, né, o ensino tradicional fosse um ensino, digamos assim, mais eficaz do ponto de vista de transmissão de conhecimento. Uhum. Né? Aquela formalidade, o professor chega ali na frente, bota as fórmulas matemáticas ali, né? O aluno fica proibido de perguntar para que serve a fórmula matemática, ele não tem que saber, né? Ele só tem que saber que existe e como é que ele aplica. Você ainda achou, né, no quadro negro. Sim, no quadro negro, antigamente, a professora ia lá, botava a fórmula e tal. Com toda essa modificação que houve dos conceitos, né, da educação, né, se começou a trabalhar essa ideia de transdisciplinariedade, multidisciplinaridade, etc, etc. Que não acontece. Que não acontece. E aí eu acho que vira uma suruba educacional. Tá? E uma enganação. O professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. E aí fica tudo bem. E aí o professor faz a chamadinha, o aluno vai lá, faz de conta que está prestando atenção na aula, responde a chamadinha, faz a provinha, vai-se embora, não pode rodar, né? Porque senão tu vai excluir a pessoa do processo, etc. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, né? E aí o cara se formou e ganhou um diploma. Né? É a cultura do diploma que existe no Brasil. Não é uma ideia de profusão de conhecimento. Sim. Né? É porque eu acho que se a questão realmente fosse o aprendizado, né? O conhecimento de forma síncrona e assíncrona, a figura do tutor seria algo mais importante do que um professor. Né? O tutor é aquele que vem, te apresenta os temas, discute contigo, né? E te apresenta novos mundos, mas não aquela imposição ali, né? De, você tem que ir lá, isso aqui, né? Então é muito ditatorial, assim, né? Mas é uma questão, mas aí é que tá, né? Eu acho que isso é uma questão de formação filosófica, né? Então, como as pessoas são moldadas dentro de um sistema cartesiano, né? De andar em linha reta, tudo direitinho, o conhecimento eu vou acumulando, né? Me parece que o aluno, de alguma forma, né? O indivíduo, não aluno, o indivíduo, quando ele vai para a escola, né? Os pais esperam, né? Da escola que o aluno chegue lá, né? Engate os dois dedinhos na tomada e adquira o conhecimento, que esse conhecimento não seja construído. É que basta ir para a escola para aprender. Basta, né? Ir para a escola. Né? Porque os pais hoje interessam isso. Né? Que o aluno vá para a escola, que o filho vá para a escola, né? Porque eu fico apunhando em casa, né? Eu vou para a escola. Né? Então não está preocupado com o aprendizado. Né? E para tu estares, tu teres uma aula, né, digamos assim, onde tu vai fazer construção de conhecimento, etc. O sujeito tem que, né, o aluno, ele tem que estar disposto a isso. E teria que ter um super professor também. Um puta professor. Um super professor. Igualzinho os que tem hoje, né? Que recebem bem pra caralho, que estão super atualizados, né? Que adoram estar ali. É um saco falar mal de professor, né? Não, é um saco falar mal de professor. Eu acho que os caras, né, fazem o que dá pra fazer. Mas, pô, na verdade, os professores estão ali hoje, estão ali, a maioria, porque não arrumou outra coisa para fazer. Virou professor. É verdade. Fez o ensino superior e tal, o que pintou. É a história do concurso público. Vou fazer um concurso público, arrumar uma estabilidade, né, e vou dar aula. Aí, pô, como é que tu vai ensinar literatura para uma criança que tu não lê um livro? Tu entende? Mas tu vai fazer a criança gostar de ler? Se tu não gosta de ler. Ou não gosta de criança. Ou não gosta de criança. Se tu não gosta de criança. Cara, é pavor de criança. Eu quero matar essas peças. Mas aí vamos tirar essa parte. Mas ele não gosta de ler. Ou ele não tem tempo de ler. Pô, tem professor que dá 60 horas de aula. Como é que esse cara vai preparar aula? Como é que ele vai entrar dentro da sala de aula e vai motivar o aluno? Trabalha domingo, corrigindo prova, fazendo plano de aula. Corrige prova, corrige trabalho. Então, pô, é brabo a gente falar mal do professor. Tem toda uma carga contra o professor, assim, de imposições que o Estado coloca, contra o professor. Mas um dos grandes problemas da educação é justamente esse. Quer dizer, o professor está desmotivado por uma série de fatores. E ele não consegue dar uma aula legal. O aluno não aprende. Eu acho que tem um problema também que quando o professor ou o professorado, ele se mobiliza para fazer uma greve, para reivindicar os seus direitos, pela melhoria das condições de trabalho, ele vira bandido. Bandido, claro, mas também, cara? Aí ele ferra com o pai, né? Aí ele ferra com o pai, porque aí o pai vai deixar a criança onde, né? Entende? Porque na verdade é assim, ó. Se tu for ver hoje, a educação, aí uma pesquisa que saiu no Estado, é o 12º item de preocupação das pessoas. Como assim 12º? 12º item. Caralho. 12º, eu não tô ligado em educação. Mas qual que é o primeiro, então? Saúde. A primeira é saúde, cara. É o medo de morrer, né? Medo de morrer. Eu quero primeiro ter um médico ali. Se eu ficar doente, o médico chegar ali, pegar, me dar uma receita, eu sair dali com um remédio, entendeu? Isso que me interessa. Ter a minha rua calçada, é o segundo ponto. Eu tenho um ônibus que passa na frente da minha casa, o terceiro ponto. Sei eu, tenho uma. Mas sério, eu sei que educação é 12º. Felizes são os piratas, né? Que, exatamente. Que pensam que se for para morrer, eles têm que ser os primeiros. Tem que ser os primeiros. Mas na verdade, então, o que acontece? Como os pais não estão ligados à educação, a preocupação deles qual é? Se tem greve, tá ferrando eles. Porque Pelo que a gente nota, hoje o lance dos pais é o seguinte, pô, se a escola está aberta e meu filho está lá, está legal. Entendeu? Não interessa a condição da escola. Não interessa a condição da escola. Não é o professor mais ferrar. Entendeu? Quem mandou ele ser professor, sei lá, entendeu? Não estou muito ligado. E acho que também os professores hoje, como grande parte dessas pessoas, e olha bem o que eu vou dizer, grande parte dessas pessoas que estão ali como professores, estão cagando pro fato de ser professor, entendeu? E estão pelo salário no fim do mês, e ela sabe que sempre vão ganhar aquela merda de salário no final do mês, elas estão cagando pra greve. Porque se fossem os piratas, os grevistas, ela quebrava toda a escola, velho. Botava fogo na escola. É. Não ia ser o fato de eu não ir na aula. É botar fogo no colégio. É porque ninguém ia ter aula. É porque tem que eu voltasse. Tem uma parte que não é pelego para continuar dando aula, mas também não é pirata suficiente para entrar na mobilização e reivindicar. Então fica em casa, tira umas férias. Tira umas férias, tem um cara que tira umas férias, fica lá machando, corta grama, aproveita, até porque tem uma puta de uma sobrecarga de trabalho, 60 horas, etc, etc, e aí não vai. Mas eu acho que é isso aí, o grande lance dos professores hoje. Se fosse num navio, a gente bombardeava e resolvia o problema da educação, Mas no caso, tá faltando bala no canhão. Tá faltando bala no canhão. E tu vê essa greve aí que os professores arrumaram agora. Pai, sindicato, vamos combinar, o CPA só rateia, velho? Eu acho impressionante que, apesar de só ratear, ainda consegue ser mais atuante. Mais atuante, sim. Não, porque hoje, com tudo que se fala, presidente do CEPERS, que é filiada no PT, não é pelega. Essa não é pelega. Porque o resto é tudo um bando de pelega. Pegaram as bandeirinhas, Mas a crise do movimento sindical, ela é geral, geral. A cooptação política pegou forte, assim, nos movimentos sindicais. E não só nos movimentos sindicais, mas é um reflexo, assim, de que pela quantidade de centrais sindicais que a gente vê aí hoje, dá pra ver que é quase uma pra cada partido, estão loteando, É, loteado, as centrais sindicais estão loteadas, todas elas são reféns de partido. Mas eu acho que esse lance da educação, acho que o grande problema é esse, Eu acho que a questão salarial é fundamental, porque se tu não tiver um baita de um salário, pagar razoavelmente, um salário para um professor, com isso tu vai fazer com que pessoas com maior capacidade comecem a pensar na possibilidade de ser professor. Porque hoje ninguém quer ser professor, Não, Ninguém é muita gente, mas é pouca gente. Pouca gente quer ser professor. Pode pegar os cursos de licenciatura, nas faculdades e tal, coisa vai minguando, O salário é baixo, a exigência é grande. Mas então, se a gente começar a pensar em alternativas para a educação, eu sou, particularmente, eu sou contra a escola, sabe? Eu prefiro que as pessoas aprendam umas com as outras, trocando experiências e conhecimentos embaixo de uma árvore, Só que, Não dá. Isso só numa ilha. Numa ilha. Então, naquela ilha utopia do Thomas Moros. Isso, utopia do Thomas Moros. Mas não tendo essa ilha disponível, a gente acaba fazendo isso na casa pirata, na casa do marujo lá, que tem aquele churrasquinho de papagaio, mas a escola como um espaço de conhecimento, e depois tem a universidade também, que seria um espaço de questionamento e que quase não acontece, é quase uma extensão do segundo grau, sim, uma reprodução. A gente podia pensar que tipos de soluções a gente poderia sugerir, Eu acho que a gente precisava de umas escolas pirata. É boa. Já tem, algumas coisas no Brasil e tal, Juntos ali uns malucos lá, uns professores, eles criam uma escola, tu entende? Eu fui fazer um curso numa escola pirata em Porto Alegre esses dias, estacionei no Rio Guaíba ali, fui até a Bela Vista lá. Mas tu tem essas escolas aí piratas aí, que de repente é uma alternativa, que tem um outro mecanismo de ensino e que sai do tradicional, entendeu? Quer dizer, tu vai fazer com que a criança vá refletir, porque tu pega assim, nem defender, mas tu pega o modelo americano de universidade. Como é que funciona uma universidade nos Estados Unidos? Sim. O professor chega no primeiro dia de aula, dá o conteúdo, é, nós vamos ver isso. Pau. Tá? A minha sala é tal, tá? Os livros que vocês têm para estudar, se vocês quiserem, é esse, senão vocês pegam qualquer outro, entendeu? E eu vou vir aqui todo dia de manhã para nós discutir. Eu não vou dar aula, eu vou discutir contigo. É. Tá? O que que acontece com os nossos alunos? Eles vêm para a aula... Tá? Pela merenda. Pela boia. Tá? Uns pela boia, tá? Os pequenininhos pela boia, tá? Os coitadinhos. Tá? E os grandes pelo diploma, para fazer um concurso. E aí tu vai ver, né? Concurso para lixeiro. Aí tem engenheiro, tem médico, tem advogado, tem não sei o quê. É, além dos indivíduos reunidos de forma orgânica e autogestionada nas chamadas escolas piratas, ou nos centros de inovação social, ou nos centros de cultura, ou nos centros comunitários, é, a escola como espaço de formação, ele poderia melhorar muito também, né? Sim. Se ele quebrasse um pouco algumas correntes, umas correntes de dependência, né? Porque o que acontece? É, o aluno é aprisionado dentro da escola. Sim. Tem muro. Tem muro. Tem portão. Tem guarda. Guarda. Né? Não é pra não deixar entrar o bandido. Pô, o bandido não sair. O aluno é um bandido. E tem o aquele que fica no corredor ali, ó. Pois é, o xerife. O xerife do corredor, é o xerife, né? É um negócio impressionante. Como é que uma pessoa vai se sentir à vontade pra estudar assim? É uma prisão, né? A escola hoje, pra cativar o aluno... Né, e cativar o pai do aluno, ela transforma a escola numa prisão, porque daí o pai está seguro, eu botei meu filho lá. É isso aí, essa é a lógica hoje. Né? A lógica não é a do, bom, eu vou colocar meu filho lá, porque meu filho vai aprender naquele colégio, eu vou tirar daqui, vou botar lá. Não, eu quero aqui, porque aqui é seguro. Um monte de muro, meu filho não vai sair, etc, etc, etc, é, etc. Ou é uma escola com muro, ou é um shopping center, né? Os lugares onde fica seguro. É, um shopping center. Mas ainda assim, eu acho que tem solução para esse espaço. Sabe? Porque eu tenho... Mas tem que mudar os atores. É, tem que mudar os atores, exato. Eu tenho achado muito bacana uma iniciativa que começou já há vários anos, que chama Escola Aberta. Que ela não é uma alternativa muito explorada ainda, talvez por desapego, desconhecimento e falta de vontade da própria população, assim, sabe? Mas se os indivíduos começarem a ocupar, né, a palavra... bonita agora, ultimamente, ocupar a escola no final de semana, na chamada escola aberta, fazer lá um joguinho de xadrez, joguinho de dama, ping-pong, um cineclube, começar a fazer um grupo de estudo, um grupo de leitura, sei lá, sabe? Começar a lotear aquele espaço. Né? Aquele espaço, né? Democratizar o espaço. Exato, porque o que acontece? A escola em si ali, aquele organismo diretor, carrasco, vice-diretor, professor, aqui, isso não muda. Uhum. Isso dificilmente vai mudar. Não, dificilmente. Né? Mas criando um movimento de aproximação até da comunidade para dentro da escola, eu acho que tem como humanizar um pouco mais essa relação, assim, sabe? É claro que existem aí diversos casos de agressão dentro da escola, né? Tem tudo isso. O aluno tem se empoderado dessa condição vitimizada também, muitas vezes, né? Onde ele apronta e aí na hora que o bicho vai pegar, ele diz, ah, se tu botar a mão em mim, aí... É o estatuto da criança, adolescente, a gente pegar. Então, mas eu acho que se a gente for mais para a escola... É que a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente também não pode pegar a exceção e fazer da exceção. Ah, não, com certeza. Claro que tu tem lá o aluno, né, vagabundo, que vai lá para a sala de aula armado, sei lá, vender droga, sei lá. Vai bater em professor e por causa disso, bom, então tá, agora eu vou transformar a escola num presídio. Todo pelo Não dá, né? Mas eu acho assim, ó, que é essa história, né? De tu fazer um apoderamento da comunidade, exato, em cima da escola, né? Criar esses espaços, fazer com que o professor consiga ter uma relação mais próxima com o aluno, troca de informações. E uma coisa, né? Assim, ó, o professor, né? Não adianta o governo do estado, né? Não adianta o governo federal distribuir notebook para professor, para o professor deixar o notebook em casa. Ou usar só o Facebook. Ou usar só o Facebook. Né? O cara não entende nada, o cara nem sabe usar Facebook, mano. Uhum. Né? Mas o cara não usa a tecnologia em favor do ensino. Ah, entende? A favor do ensino. Ensinar o aluno a trabalhar com essas novas tecnologias por um detalhe, sabe qual é? Ah, ele não sabe dar uma outra aula. Nós não vamos ter aula embaixo de árvore porque não tem data show, cara. Entendeu? Mas nós vamos ligar um data show embaixo da árvore. Entende? O professor está muito preso nisso, entende? Sim. Na fórmula, ele tem o roteiro de aula dele, porque ele tem que entregar um plano de ensino, tu entendeu? Detalhado para a diretora, hoje eu vi isso, amanhã eu vou ver aquilo, babá, né? Aquele conteudismo, né? Da escola tradicional, e aí não rola, né? Então, pô, hoje o que seria bacana? Tu tem aula interativa, né, tia? Todo mundo tá com notebook ou iPad, ou seja lá o que for. Antes de atracar aqui no Rio Jacuí, eu tava numa ilha mais pra cima ali, em Desterro, uhum, né? Desterro. E ali eu participei de um projeto de uns piratas lá, né? Numa escola, onde eles fizeram um pátio de compostagem na escola. E conseguiram envolver não só os alunos da escola para botar os restos orgânicos lá no, nas bombonas para irem para o pátio de compostagem, como toda a comunidade, né? De recolher o lixo orgânico, põe na bombona, passa o carrinho, leva para a escola, na escola vai para o pátio de compostagem, e em um ano os caras processaram 29 toneladas de adubo, cara. De adubo orgânico. E isso é uma iniciativa ali da comunidade, todo feito com voluntários, não tem nenhum programa de governo ou partido ali botando uma grana, sabe? Nem igreja. Nem igreja. São só as pessoas ali mobilizadas, e isso transformou o cotidiano da escola, porque a merenda agora é orgânica, toda orgânica, sim, de base orgânica. A comunidade. As ruas se tornaram bem mais agradáveis, porque como era um lugar onde o caminhão do lixo não passava, ficava o lixo atirado. Muitas vezes atiravam o lixo na rua. Então, com toda essa preocupação da compostagem, o cenário do lugar se modificou, assim, sabe? E aí forçou o Estado a ir lá e calçar. Botar calçamento. Pô, que legal, mano. Né? Chega uma hora que o Estado. Pensa assim, bom, vou ter que fazer porque eles estão fazendo sozinho, já pensou que o problema? Ah, daqueles dias vão pegar o preço de mim. Sim, imagina, uma cidade inteira de pirata vira um problema. Vira um problema. Mas é exatamente isso, né? Quer dizer, mas aí nós vamos entrar numa outra discussão, né? Que é a questão da autogestão das pessoas, né? As pessoas ficam ali, né? Morrendo, esperando que o Estado venha, né? Me dê tudo. Mas é que o Estado, né? É provedor, né? O Estado é provedor, né? Entende? Então, pô, é complicado isso, né? É complicado. É só tu ver eles assim, ó. Há 20 anos atrás, né? Quando a favela no Rio de Janeiro, né? Era dominada pelos traficantes, né? Digamos assim, os traficantes do bem. Uhum. Tu entende? Claro, os caras traficavam droga, você cometia crime, isso é outro papo. Tá? Mas os caras estavam ali também como protetores daquela coisa, não tinha problema na favela. É. Entende? E nem o Estado entrava. Tu entende? Quer dizer, por que o traficante entra? Porque não tem Estado. Uhum. Tu entende? Não tem Estado. O Estado é omisso. O Estado é omisso. Tá? Então esse aí é o grande problema agora. E por isso que o Estado também não incentiva essas coisas. Então, eu acho que talvez aí esteja a razão da educação estar em descaso total, né? Porque já pensou. O sujeito que aprende, ele pensa. Pensa. E ele pensa e vira pirata. Pensa e vira pirata, não quer mais saber do Estado. Entendeu? E aí tu não vai ter mais trapalhão. Tem um monte de coisa, né? Entende? Então, eu não vou mais poder andar de carro oficial, porque não vai ter mais carro oficial. Né? Tu entende? E as instituições, elas serão públicas, efetivamente, as que ficarem existindo. Né? E não privadas como são hoje, né? É. Públicas, privadas. Né? Uhum. Tem aquele termo jurídico de parceria pública. PPP, né? Parceria pública-privada. O Estado é uma parceria pública-privada. Até vou tocar a vinhetinha das PPPs da água, pra gente não esquecer. Não esquecer. A gente vai continuar aqui, fazer mais um intervalinho. Né? Eu acho que educação, a gente vai ter que discutir outras vezes ainda, né? Talvez a Marujinha nos ajude aí na próxima. A Marujinha não pôde vir porque tá na educação. Se ela não vem, roda por falta. Diz que ela tem nota, 9, não sei quanto, lá, tava lá. Lá. É, mas não pode, sabe, bom, pode faltar, né? Senão roda. Roda por falta. É, bom. É. Falta grave, né? Falta grave. Rodar por falta. É. E aí, depois do som aí que a gente vai rolar, a gente volta pra falar de informação e pirataria. O que, que é informação e pirataria? Informação e pirataria é tu saberes, por exemplo, né, que baita merda eu chegar, por exemplo, numa universidade. Né, eu chegar numa universidade. Né, aí eu entro numa universidade e abro meu notebook. A universidade manda tu levar um notebook, né? É. Tem wireless, tem não sei o quê, papapá. Né, e aí eu vou acessar meu Twitter, porque eu me comunico pelo Twitter. Né, eu não fico fazendo bandalheira no Twitter, né? Que seja lá, eu uso profissionalmente o meu dedo e não posso usar. Puta que pariu! Oh! Esse é o contrabando contra informação e pirataria. Agora há pouco a gente estava falando, meu, já pensou? Você chega na universidade, um lugar onde você deveria ter acesso ao saber. Saber, ao conhecimento, ao aprendizado, e aí você chega lá e não pode usar o Twitter, não pode usar o Facebook, não pode usar mídias sociais. Nem o YouTube, em alguns casos, sabe? Nem o YouTube, não sabia. É, porque no YouTube não se aprende nada, né? É, não se aprende nada. Não tem nada pra ver lá. Não, nada, né? Então bloqueia essa merda. Bloqueia essa merda. Então, impressionante, sabe? É, o nível em que a coisa tá. A gente entende que existem os abusos, existem os excessos. Claro. Mas eu aprendi uma coisa com o Lobo do Mar. Até mandar um forte abraço pra ele aí, o Lobo do Mar lá de Desterro. Ele me disse assim: é melhor bloquear as pessoas do que bloquear o acesso à informação. Se o cara tá fazendo merda, vaza, velho. Vaza. Larga. Sabe? Agora, você penalizar todos é foda, né, cara? Não, mas esse é o estado policialesco, né? É aquela história do. Ah, então. Ah, todo cara que acessa Twitter, Facebook, MSN, YouTube é pra fazer putaria. É, vagabundo, é. Não, vagabundo e pra fazer putaria. Merda, né? No Facebook. Aí bloqueia. Entende? Esse é o conceito. Até porque o cara que manda bloquear, ele é um debilóide, velho. Ele não sabe o que é Twitter, claro. Ele não sabe o que é Facebook, ele não sabe o que é MSN. Né? E o problema é assim, ó, por exemplo, quando o local, e aí pra gurizada aí, que tá mais ligada aí, e às vezes também não tem acesso às coisas, quando bloqueia o MSN, tu não acessa o teu Hotmail. Oh. Né? Não acessa o Hotmail. E aí se tu tem, né, um e-mail pirata, que nem o meu, que é pirata@hotmail, né, eu não consigo acessar meus Hotmail, eu não consigo acessar meus e-mails. Eu só tenho um e-mail e eu não consigo acessar. Por isso que é bom. É, quebrar um pouco também com essa coisa de Hotmail, Gmail e utilizar um e-mail piratinho aí, que nos próximos programas a gente vai ensinar. Além de ensinar, a gente vai distribuir. Os ouvintes ganharão personalizado. Anote aí, personalizado na próxima semana, o e-mail pirata. É isso aí. É, outra coisa interessante desse negócio, desses bloqueios assim, é que eles não estão acontecendo mais só na escola, só na faculdade. Você vai numa biblioteca pública e tá bloqueado. É, você vai num espaço urbano que tem internet grátis, nos raros espaços urbanos que tem internet grátis, tá bloqueado também, cara. Ah, é? É. Aí governo, aí bloqueio. Aí bloqueio. É. Tem estado. Sim. Tem bloqueio. Então a gente vai pegar uma receita de bolo aqui, que estava guardado dentro de um baú, e vai ensinar para vocês como rachar o bico desses filhos da puta, entendeu? É, se você chegar na universidade, só não vai fazer isso no trabalho. Não, né? Não vai pra rua. No trabalho vai pra rua. É. No trabalho vai pra rua. É, porque no trabalho os caras controlam, né? E aí eles têm o controle do acesso. E aí se tu for no bloqueio, né, aí tu pode ir pra rua por justa causa. Então não faça isso. O trabalho não. Trabalho, largue o trabalho. Mas... Largue o trabalho. É, você vai acessar aí então. É, hidemyass.com. Hide my ass significa esconda o meu rabo em inglês. Sim. Então é H-I-D-E. M-Y-A-S-S.com. Hide my ass, ou escondo o meu rabo. Isso. E aí você acessa esse site, vai ter uma janelinha ali para você colar o link do site que você quer ver. Pode ser o YouTube, o Facebook, o RedTube, o YouTube, né? E então Twitter, Facebook. Falando em Twitter, qual é o Twitter da Rádio Caruncho? É www.twitter.com/radiocaruncho. Muito bem. Pra quem tá ouvindo esse programa hoje, véspera de feriado religioso, é verdade. É, nós estamos vivendo num estado laico, um feriado religioso. Mas ninguém vai na igreja, né? Mas tem 26 feriados no Brasil, sabia? Sim. Num ano. 26 feriados, cara. É muito, né? Muito feriado. É. Não, e religioso, né? Sim. Mas ninguém vai na igreja. E amanhã, assim, ó, na minha concepção, assim, amanhã não sei o que é. Nossa Senhora Padroeira, não sei. Das Graças. Das Graças. Tá, não é Conceição. Conceição? Sei lá. Sei lá. É, tá, mas é uma Nossa Senhora. É. Tá? Então, assim, o que, que devia acontecer amanhã? Distribuir ceia na igreja, né, velho? Maria. Não, ceia, né? Mar de gente indo na igreja, porque é feriado, religioso, todo mundo é católico, mas não vai ninguém na igreja. Não, vai pra praia. Amanhã fica o padre lá batendo sino desgraçadamente, entendeu? Pra ver se aparece algum velhinho lá que tá pra morrer e tal, vai na igreja. Eu vou pra praia ver se tem piranha. Eu vou na praia ver se tem piranha. Mas se não tiver piranha, tem piriguete. Mas aí é na sete, né? Na sete, na praia. Na sete, na praia nova. Outra dica importante pra você praticar pirataria aí na sua casa. Ah, mas só um negócio sobre feriado religioso. Na arte cortando. Não, tu sabia que terça-feira de carnaval não é feriado? Terça-feira de carnaval. Que é um feriado religioso, né? Feriado. Mas não é feriado. Mas não é feriado. É ponto facultativo. É o único ponto facultativo que é feriado, né? A terça-feira gorda, essa de carnaval, ela não é um feriado. Ela é, digamos, um feriado religioso. Mas ele é um ponto facultativo, sempre é feriado. Boa, tu vê. Tá ligado nisso aí? Ah, é que eu adoro carnaval, né, cara? Ah, então, tu adora. É, então mas chega. Não é feriado. Chega na sexta de carnaval, pra mim já é feriado todos os dias. Todos os dias, né? Claro. Até a outra semana, né? Sim. Até a outra segunda. É. Né? E se eu morasse na Bahia, era até abril. Até abril, né? Outra dica importante de pirataria pra você fazer aí na sua casa é você abrir mão dessa merda desse Windows. Porque a Microsoft... Larga a mão do Windows, né? Cara, ninguém aguenta mais esse Windows. Né? Vamos usar o Linux. Linux. Tá? Porque o Windows, eu sei que você vai dizer, mas eu consigo ele de graça. É, pirata. Porque, pirata. Pirata, né? Pirata. Pirata, né, velho? Pagou, né, pra licenciar o Windows. É, né? Mas esse é um pirata daquele... Da outra pirataria, né? Da outra pirataria. Dos pirata lá... É. Do mal, né? Do mal. É, do lenço vermelho. Do lenço vermelho. a gente, os piratas da bandeira preta, a gente usa o Linux. Linux. Porque o Linux é de graça, o Linux é livre e tem mais. Se você quiser aprender a programar e fazer melhorias no sistema operacional, você pode. Sim, o Windows não pode. Nos outros não pode. Não tem como. Porque é um produto. Só se você for engenheiro deles lá para poder botar a mão. É. E então o Linux é feito através de um esforço de toda uma comunidade de utilizadores. E se você não sabe programar, você pode entrar lá no fórum. Você pode entrar lá no fórum de qualquer uma das distribuições do Linux e poder participar do fórum e dizer assim: ah, gostei disso, não gostei daquilo ali, gostaria que fosse de outro jeito. Tá dando. Quem sabe faz assim. É. Nada, um pitaco, até pitaco. Claro, claro, com certeza. E os caras te ouvem e te respondem, o que é mais impressionante. Para você poder instalar o Linux no seu computador, basta você ter um Linux em mãos. Né? Você consegue instalar em qualquer computador, né, Marujo? Qualquer computador. Não. Tem gente que, por exemplo, não usa os Mac, porque Mac não dá Windows, não sei o que e tal, é complicado. Não dá Linux, né? Não dá Linux. Não dá Linux. Mas dá pra botar? Claro! Dá pra botar? Roda! Roda perfeito! Roda perfeito. O Mac roda o Linux, o PC roda o Linux e até aquele Frankenstein que tu tem na tua casa, aquela caixa lá que vem umas peças do Paraguai. Do Paraguai? Espirar pra trás? Esse aí também dá para instalar o Linux. Claro. E para você instalar o Linux é bem fácil. Basta você acessar aí ubuntu.com e acessar o Linux Ubuntu, que talvez seja o mais fácil de se utilizar, né? Talvez fácil. O mais popular. É. Mas se você quiser investigar aí o mundo das instalações Linux, existem diversos. Existe o Linux Mint. Existe o Red Hat, Slackware, Debian. Eu uso o Debian no meu computador, acho muito legal. E, inclusive, a Rádio Caruncho aqui, ela funciona toda em cima de Linux. Você sabia? Sabia. É. Então, é tudo software grátis. É grátis. Então, não tem problema nenhum. Aqueles nossos amigos... Não dá dinheiro pros caras. Não, é... Isso é importante. É. Nem pro contrabandista pirata. Nem pro contrabandista pirata. Nem pro patrão. Nem pro patrão. É. A gente usa Linux, apoia e incentiva. A Rádio Caruncho, ela utiliza o Debian, distribuição versão 6, rodando dois programas desenvolvidos aqui no Brasil, especialmente para rádios livres, que é o Dark Ice e o Dark Snow. Eles foram feitos lá pelo pessoal da Rádio Muda de São Paulo, que é uma das principais rádios livres aí do Rizoma de Rádios Livres, que puxa o Centro de Mídia Independente de São Paulo, e eles se reuniram e desenvolveram um programa para poder rodar a Rádio Livre. Legal, né? E aí roda bem, né? Sim. A Rádio Livre roda super bem. É. E não tem tela azul, né? Não tem tela azul. Não tem tela azul. Não tem tela azul. É, essas foram as nossas dicas de pirataria aí. E a gente vai falar agora um pouco sobre um evento que vai acontecer na próxima segunda-feira agora, né? Um evento tribom. Né? Aconselho todo mundo vir aqui na Casa Pirata, né? Que é o Cinezine. Onde vão se falar, vão passar um filme aí sobre transgênicos. É, na França, nos Estados Unidos, Canadá. Canadá também. É. E fazer essa discussão sobre transgenia, né? Que é uma bandalheira, né? O que, que é transgênico? Ah, transgênico é uma pirataria, né, velho? Do mal! Né? Do mal, né? Que acaba fazendo com que, né, todos os produtores acabem ficando dependentes, né, dos insumos químicos de uma única produtora, né? É, a agricultura... Sem contar os malefícios que causam para a saúde. Malefícios desconhecidos... ocultos e ocultados. É, ocultados. É. Né? Desconhecidos não são, mas são ocultados. É, e então... Inclusive pelas universidades. Tu acredita que esses dias eu fui numa semana acadêmica de uma universidade onde eu pensei que as pessoas estariam discutindo agroecologia... Estavam discutindo qual o químico ideal para utilizar na planta que gera óleo para a empresa de biodiesel. Bah, que bandalheira, velho. Porra, cara. Que bandalheira. Mas aí tu pegou a tua espada e espetou o cara. Não. Eu peguei um cartaz desse tamanho, assim, dizendo agronegócio é crime. Isso aí. Sabe? Porque, meu, como uma universidade está fazendo pesquisa... Era público ou privado? É, está fazendo pesquisa de mercado, praticamente. Era público ou privado a universidade? Era pública. Bah, que vergonha, hein? É. Não, é público, é privado. Pois é, eu fiquei me perguntando isso, sabe? Porque, cara, eu te juro, eu fui lá para discutir agroecologia. É? Eu não queria saber se tinha uma companhia com um nome americano lá, promovendo... Eles acham bonito isso. Ah, é? Acho bonito. Tem algumas empresas que doam lá equipamentos de laboratório, né, para as universidades. Doam! Ah, que boazinhas que elas são. São boazinhas, entendeu? E ensino os babaquinha, né, que não penso que estão lá, né, que estão lá pelo diploma para fazer um concurso público, para aplicar os defensivos agrícolas, não sei o que, produzidos, né, por exemplo, pela Monsanto. Puta que pariu. Tá? Então, na próxima segunda-feira, dia 12... Do 12. Oh, 12 do 12. Só que mais de 2012. Ano que vem. 2011. Então, segunda-feira, 12 do 12, na hora dos Trapalhões. Né? Bah, que baita programa. É. Ah, então, como não tem nada útil acontecendo na cidade, né? Só leis incondicionais sendo promulgadas. Então, segunda-feira, 8 horas da noite, você vem aqui na Casa Pirata e vai assistir o filme O Mundo Segundo a Monsanto, que é esse filme francês de ficção científica de 2008, um documentário falando sobre o que acontece com os produtores rurais que utilizam o Roundup para poder gerar milho, trigo, soja transgênica, o que acontece com o solo, com a sociedade e principalmente com a renda dessas pessoas que acham que vão ficar ricas plantando transgênico. E na verdade eles viram empregados, escravos, né? Eternos, né? Eternos de um fornecedor de semente. E quem produz a semente. Não, mas... Que só aceita aquele herbicida. Não, eu não consigo entender como caralhos uma semente não gera outra semente. É uma semente que morre, é uma semente suicida. É, suicida. Então aí, tu te liga aí, né, meu? Porque assim, ó, tu garante que na tua casa tu tem Roundup, né? Ah! adora passar um randapzinho na frente de casa pra deixar lá, limpinho. Lá. Não, mas e tu sabe que esse randap que passa na grama aí, também às vezes tem randap na margarina. Sim! Também tem randap no óleo de soja. Lógico. Né? Soja transgênica, né, meu? Sim! É impressionante, eu fico chocado, assim, chocado com isso. Se você também está interessado em discutir a questão dos transgênicos no Brasil, principalmente sobre a questão da rotulagem, que agora foi dispensada, né? Você pode vir aqui na Casa Pirata, fica aqui no centro, é bem fácil de achar. Você entra aí no site do inovaçãosocial.cc, que você vai ver o endereço onde é. A gente não vai dizer aqui no rádio, porque a gente está mandando um beijo aí pro pessoal da Anatel, da Polícia Federal e nossos amigos aí, um forte abraço, então a gente não vai dizer o endereço, mas você pode procurar aí na internet, né, escrever aí no seu buscador favorito e encontrar onde é a Casa Pirata, Inovação Social, e aparecer aqui para assistir o filme na segunda-feira. Vai ter presença aí do pessoal do Instituto Ecópolis, vai ter o pessoal da UERGS também, né, para discutir, o professor da UERGS. Vamos ver. A gente tá contando com a sua presença aí. É fundamental, né? A gente precisa discutir isso, né? E, vai ficar fazendo o quê em casa, né? Não, é que segunda-feira dá para ir nos Trapalhões também. Não, mas não vai, né? Não, tá louco? Porque tu vai lá, tá sempre cheio de gente. É? Eu nunca fui. Eu nunca vi. É. Eu nunca vi ninguém lá, cara. Ah, nunca vi ninguém. Não. É. Então os caras mentem que vão. Às vezes eu vou lá pra ouvir a Bíblia. Talvez os caras mintam que vão e vão pra outro lugar. Pode ser, né? Ó, vou lá na Câmara, hoje vai ter uma votação num projeto de suma importância, entendeu? Aqui pra família, né? Vai mudar meu plano de carreira e tal. E o cara vai na pra boca, né? Vai pra piranha. Vai pra piranha. Bom, pessoal, esse foi o Contrabando. Informação e pirataria. Acontece toda quarta-feira, 10 da noite. 10 da noite. Na sua? Rádio Caruncho FM Livre. A gente agradece a paciência de vocês e convida aí a colar aqui no estúdio, né? É sempre ao vivo aí na quarta-feira. Sempre ao vivo na quarta. Pode inclusive participar, né? Pode fazer plateia. Não, mas talk show é ali no outro lado. Talk show só na casa do não vai ter plateia. Mas você pode vir aí participar com a gente. Nessa edição era pra estar a Marujinha aí, não tava. Não na pôde. Próxima ela vai estar aí, né? E se você quiser colar aqui também no estúdio da Rádio Caruncho, só mandar um tweet pra gente dizendo, tô indo aí e tal, e a gente vai te esperar. Porque aqui não tem campainha nessa casa, né? Então as pessoas vão entrando. Não tem guarda. É isso aí, até quarta-feira que vem. Então tá, falou, até quarta que vem, né? Esperamos vocês aí e nos prestigiem, né? Prestigie a Rádio Caruncho, né? Que é uma rádio livre, né? Que você faz a sua programação. Você participa e você ouve se quiser também, né? Não é obrigado. Mas ela tá 24 horas no ar. E tu tem ouvido? Eu tenho Voz do Brasil. Tu tem ouvido a Rádio Caruncho? Eu tenho ouvido a Rádio Caruncho, tenho gostado. Que bom som. Um som que não toca aí nas. A não ser, claro, né? Que seja Magalão, né, velho? Mas Magalão não ouve a Rádio Caruncho. Falou, até semana que vem.